Afirmativo, pronto, cópia. TAM 3145, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 380, decolada 1-0, primeira curva direita, pesquisa saída da Euleda, após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta o Zulu 1-0 até Smart, após conformado do plano. 5133, no transponde o controle 120, décima 8, TAM 3145. Petrolina 340 será coordenada, informação em curso, é uniforme, o Xenera 6314. Bom dia, boa tarde, gol 1755, passando marcador embaixo da vara. 1755, boa tarde, ventando 60 graus, 079, pouso autorizado na 1-0. Sim, pouso 1-0, 755. Autorizado, chama alinhado e pronto. Prossiga. Autorizado Petrolina, nível 340, via Resolu 20, saída Momo, transição Flock. Decola down no zero, curva esquerda, controle 120, décima 8, aciona 5137, coteja. 6314, autorizado Petrolina 340, meu Resolu 20, Momo Flock, decola down no zero, curva esquerda, 208, 5137. Confirma o transponder? 5132. 5137. 5137. Protegimento correto, chama para feedback sonamento. Camará, o Xané, 634 graus. Estamos em contato com o centro para obter os seus dados, aguarde. Realizado o seu plano, mas não temos todos os dados ainda, estamos tentando obter com o centro. Azul 4113. Na escuta, prossiga. Tá fazendo algum desvio de rota, confia? Não, voando conforme instruído. Dael Glock, Flock Bridge, seria isso? Não, dá é o Leda, Leda Bridge. Perfeitamente, foi equipe com o meu. Já vou corrigir. Autorizado, chama para o táxi. O Romeu Oscar tá pronto? Vitor, onde a Juliette prossiga? Sim, sola 07, direito no 219. Passaria 2231 no pódio lá, Duna, dá pra gente? Negativo, 2231 vai manter a via chegada. Ok. No 755, taxi Alfa, partindo da Juliette. Alfa da Juliette, mas 755. 01807. 4113, chama Recife, 251, alterno 3325. 251, alternando. 13325. 3325, obrigado. Chama Leandro e pronto. Só da LS 1075. O meu Oscar decolou 08, controle 1208. 208, cara. Controle, o Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Prossiga o Kilo Romeo Oscar. Decola 17, curvando à direita para conseguir o voo a 1000 dos corredores. Sente Kilo Romeo Oscar, mantenha os corredores, né, Oscar? Índia Lima, decolagem autorizada no 7, vento no 40 graus, 079. Juliette, o 97. Taxi via Juliette, portão 8. O 97. Bolsa na escuta. Patrulha, o Lima Tezulu autorizaria para onde, Alessa? Autoriza, Alessa, Lima Tezulu. Obrigado. O 2231 cruzando 065 para o 50. 2010-2018, 2231. 2000-2018. 1925 redução para 2009. Afirmativo, desce até 4000 pés, 2018. Controle Salvador para passar com o Mike de Lima. Mike de Lima, sobe 360, vigilância. 360 na prova de árvore de lata. Índia Serra, gol 107. Uma torre 118-95 no 07. 18-95? Afirmativo, 18-95. Controle de Salvador, Mike de Lima. Trip 5627, 2 milhas para Ingresso na terminal Aracaju, serviço já terminado. Chama agora Aracaju no 203. Pessoal, do bom dia, agora 075, passando de Arteá. 075, boa tarde, bom. Pouso autorizado, 90, vento no 40 graus, 099, chega 3. Relaxa e pouso 90, gol 107. Baixa travou? Baixa travado. Sim. Tarde, bom. Controle Salvador, Mike de Lima. Eu sigo, Lima. Torcida pro de Alefa. Aguarda Elefa, Mike de Lima. Aguarda na porta, por favor, Mike de Lima. Doutor Salvador, para passar pro Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, você. Vitor Mike Quebec, de Cairo Lourenço, para Salvador, está com 06 a bordo, acionado 01 do 61. Copiado, mantém os corredores na escuta, Vitor Mike Quebec. Mantém os corredores na escuta, Vitor Mike Quebec. Salvador, o TAN 3155, tá passando 180 na posição lenta. Tá. 3155 chama Recife agora, 1251, alterna 13325, TAN 3155. 251, 3325, obrigado, senhor Teó, boa tarde. Juliette, Vitor, no dia Juliette, vou dar presente rotatória. Dá presente rotatória, Vitor, Juliette. Salvador, 579, tem informação uniforme, boa tarde. Boa tarde, 5729, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado com fins, nível 360, via Pêndulo 16, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5155, coteja. 75, falando no 4, direita, no 21, decimal 9. Nível 360, segue a rota, sobrevivou na meia, Jael, Leda, Bridge, essa saída, decolada 10, curva direita, 208, controle, 50, 55, tração. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. Porta na 2, cuidado. Desce até 2500 pés, 1018. 2500, 1925. 45 com 181 a bordo, 3 horas e 50 agora. 181 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, decimal 95, bom gol. Índia Alfa, tá livre o táxi, 18895, ponto espera, obrigado, boa tarde, tá 3145. Solo, bom dia, gol no 075, Litor na 75. Bom dia, no 075, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, chama a Juliette, boa tarde, 075. Solo, 4. Mais alguns instantes, a aeronave já está saindo da retaguarda. Já precisa fazer uma base de quantas milhas para a 17? Duas milhas. Estou ciente então. Após o externo, autorizado tirar a base para a 17. Após o externo, autorizado tirar a base. Para o batalha, chamando. 3, 4, botão 5. Autorizado, chama para o táxi, 6314. Posicionamento, 6314. 895, graças, uma boa tarde. Boa tarde. Salvador, para passar com o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, sobre a rotatória, faz um 360 e chama novamente. 360, sobre a rotatória, com a curva de pela esquerda, pode ser, querido? Afirmativo, pode ser, faz um só e chama novamente, teste para 1000 pés. Gente dele. Vai atingir meia dúzia de mil, 6060, trips 488. Negativo, mantenha a posição, mais segundo. Gente, dá uniforme, autorização com fins. Boa tarde, TAN 3217, autorizado com fins, nível 360, via Pêndulo 16. Saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5160, coteja. Autorizado com fins 360, via Pêndulo 16, Israel, Leda, Bridge, decola da 10, curva direita, 208, controle, 5160, transponder. 3217, está remota, 12. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Amará. Só para informação do Vitor Índio Juliette, eu tenho um pra agora da Passaria do Sul. Ele está girando base para 107. Agora, aproximadamente, uma milimetra final da 107. O Passaria 2231, informação do senhor à esquerda. Tem um tráfego, está 1.500 pés, 300 a 1.000 pés. Vai manter sobre a rotatória, 3 milhas separadas, não vai interferir. Você está sem o senhor, está dando 360. Estou com tráfego à vista aqui, o Passaria. Passaria 2231, pouso autorizado na 17, vento no 60 graus, 059. Lime pouso, Passaredo. Ô, Torre, Salvador, boa tarde. Está 3145, ponte para a dona 0, pronto. E aguardando, né? 3145, estou no efeito, ó. Vamos parar aqui? Confirme. Já estava iniciando. Vai ligado? Ah, firma, mantém a posição, aguarde. A aeronave vai passar na retaguarda. Fono 075, táxi via Juliette, portão 9. Via Juliette pro 9, 075. Tá, o carro apagou, confirme, sai via Litoral Sul. Grau 069. Grato. O Vitor Índio Juliette desce para 1.000 pés e autorizado finalizar o 360 e ingressar na final da 17. Eu tenho um tráfego agora, está se aproximando da rotatória e está 1.500. Já está a 1.010, Felipe. Vai, Vitor, acertar a final da 1.007 e prosseguir para pouso, Vitor Índio Juliette. Salvador, 1.925, estabilizado, final, QNS. Da 1.0. Gente, com 1.925, continua a aproximação, informaria pista livre, tráfego da TAM ingressando para decolagem. Gente, aguardando, 925. Sou Salvador, para passar no Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantém 1.500 pés na rotatória, 360, tem tráfego Vitor Indio Juliette a 1.000 pés aguardando. 1.500 pés na rotatória, aguardando. Mike Serra Golf ingressa na 17. É uma aeronave que está ingressando no pátio, estimado de 1 minuto no máximo. Passaria 2231, solo 19, esquerda Lima, solo 1219. 219. O Vitor Índio Juliette, tráfego na final da 10 já ultrapassou externo. Faz 360 curto pela esquerda, 1.000 pés. Iniciando. Boa tarde, passaria 2231, livrou na sua escuta. Boa tarde, 2231, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Para remota 14, confirme. Toda a rotatória, irá acentuar 360 pela esquerda também. Afirmo 1360 pela esquerda. 3145 decolou ao 20, controle em 208. 208, 3145. O 925, pouso autorizado na 10, vento no 60 graus, 089. Livre pouso na 10, vou no 925. Mike Serra Golf, decolado aos 20, controle em 208. 208, grato, e boa tarde. Boa tarde. 320, tá 3145. Autorizado, Serra November Eco Yankee, 1.500 pés, decola da 35, Proa Norte, controle 120.8, aciona 5141, coteja. Agora decolado na sua escuta. Sim, vai ser como número 2 para o pouso na 17, aguardando. Tem condições de pousar após essa aeronave que está na curta, senhorita? Tem condições de agilizar o pouso? Afirmativo. Então, agiliza, chama na curta. 488. Chamada torre, obrigado, boa semana. Mike Serra Golf decolado, completo perfil da Arbor. Meia, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5162, coteja. Espera. Tem 4198, mantém o ponto de espera da 10. Certo, certo, tá tudo. Vitor, Mike, Quebec, ao finalizar 360, ingresso na final da 17. Direcionamento, Oscar para Golf 45, chama táxi. Bono 925, fala 21, no direito, no 21, décimo 9. Direito, 219, 925. Azul 4198, avisar com a TR da trip, final 10. Afirmativo. Após o mesmo ali, mantém na 10, 4198. Após a TR, ali mantém a 10, 4198. Sentinel 44 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, sinal meia, bom voo. P314, corrigindo, torre 18, sinal 95. Salvador 925, na Alfa. 925, táxi via Alfa, é partente da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 995. 35488. Afirmativo, livre pouso no 0, ventura 70 graus, 089. Pouso autorizado na 0, 35488. Vitor, Índia, Juliette, solo os 23, agilizando o backtrack para o pátio 4. Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5166, coteja. 360 para o Galeão, rota conforme o plano, Perzulu 10, via da Euleda Bridge. Nossa, isso, decola da 10, curva direita. 208 é o controle, 566 é o transponder, voo 0. Protejamento correto, chama para pushback sumamento. Chama lá. Gente, boa tarde. Vitor, Quebec, pouso autorizado na 197, vento 170 graus, 089. Pouso autorizado 17, Vitor, Mike Quebec. O Mike Eco Delta pode cruzar final da 10, chama para girar base. Em 488, solo 24, direito no 21, décimo 9. 4198, decolagem autorizada no 0, centro no meio 0 grau 089. Iniciando o 0, 314, boa tarde, ele mantém no 0. 925, táxi via Juliette, portão meia dúzia. Juliette para meia dúzia, 925. Site aguardando autorização. Delta, gira no base, aguardando autorização. Azul 4918, decolou os 26, controle 1208. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Vitor Mike Quebec, fala os 26, autorizado o backtrack para o pátio 4. Informação, eu vou ter um helicóptero pousar vairado na cabeceira 17. Pode levar da El, colhido? Autorizado. Obrigado. Delta, pouso barato da cabeceira 17, autorizado. Vento no 60 graus, 079. Tanto que agora está fazendo backtrack na pista, não vai interferir. Delta 7, pouso pairado, cabeceira 17. Tá voando na Pro Diabo? Se possível, solicita Pro 310. Dali prossegue na proa 310, subindo para o 080. Tá livre, 310, subindo para o 80. Controle, Salvador, 360, com a gente de volta. 0, Ventuno, 60 graus, 079. Decolagem, já fica a 34. 1000, ajuste no 098, na chegada da Mara, guarde ele, SX3. 2000, via Mara e SX3, né, para o cliente, a frequência é livre. Marque a cuidado, sala 27, libera a direita no pátio 4. Controle, mais pergunta para fazer de cancelar o instrumento. Solicitando o sinal 085, até pequeno. Estimado 2023. Sente, estimado 2023, plano modificado aos 28 minutos, mantém a regra de voo visuais, subindo ao 085. Mike Serra Golf. Patrão em Salvador, muito boa tarde, na M3 no passo da Momo, passa 1500, pegando a máxima 13 direto Momo. Contato na decolagem, sub mantém nível 340, direto no rumo de Cogbu. Direto Cogbu, Xangar, 63, obrigado. O TAN 3045 está cruzando 1060. Confere, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 3325, TAN 3145. 1251, 3325, boa noite, TAN 3345, 3145. É. Controle Oscar, por favor. Se prossiga. Apagou, se decolou para a proa 290. 7729, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar da 10, vento 160 graus 079. LMC da 10, gente. Apagou. Tá sumido, hein? Ah, você tá. Prático. Ok, é chefe agora. Chefe de nada. Que falou 31, controle 1208. 08, obrigado. Arrumei o quilo, Serra Lima, prossiga. Identificação, tudo mantém nível 0.